Aqui não, para não, para não. É só alegria, meu povo. Tudo bem aí? Tudo legal? Então tá bom demais. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Tá ouvindo? Tá curtindo o programa Carlos Pitt? Já já eu vou trazer a música nova, né? Que eu compus e a dupla Marlon e Anderson de Santa Catarina gravaram. Já já vou tocar pra você, tá bom? Composição minha. Agora deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal das rádios que estão com a gente na rede. Algumas das rádios, né? Porque são dezenas e dezenas de rádios com a gente toda semana. Programa Carlos Pitt, toda semana transmitido na Rádio Pantanal de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Alfa FM em Itaiaçu. Itaiaçu, agora falei certo, em Minas Gerais. Ô, pessoal de Minas Gerais, a galera da Rádio 87,9, Rádio Paula Freitas em Paula Freitas, Paraná. Um forte abraço para o pessoal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, que ouvem a gente através da Rádio 104 FM. Rádio Destaque Esportivo de São Bernardo do Campo, São Paulo. A Rádio Clipe de Caucaia do Alto Cotia, São Paulo. A Rádio Portal de Santa Luzia, Minas Gerais. E também em Portugal, com a gente, a Rádio Antena Miróbriga em Santiago do Cacém. Muito obrigado pela audiência. Programa Carlos Pitti. Aqui tem música sertaneja. Bora trazer música, as músicas que eu acompanho, eles gravam, inclusive, essa música já tem o vídeo lá no YouTube, tá disponível no palco mp3.com.br/Carlos Pitt, tá bom? Você pode fazer o download por lá, inclusive, de todas as músicas que eu componho e todos os artistas gravam. Dupla de Santa Catarina que gravou, olha, um abraço a Santa Catarina no sul do Brasil, Marlon e Anderson. Alô, rapaziada, sucesso pra vocês, eles estão gravando essa música que eu compus e a gente toca. Lança pra você, para Gadá. E aí, Marlon, se liga nessa nova onda. É, Anderson, a moda agora é fazer o para Gadá. Simbora! Hoje eu vou sair na panca pra balada divertir, encontrar com a galera lá no posto pra sair. Meu carrão com som no talo e cerveja pra beber. Prometi pros meus amigos fazer tudo acontecer. Mas se ela me encontrar, posso até mudar meu rumo. Eu gosto muito dela, não escondo, eu assumo. Caso isso aconteça, o bicho vai pegar. No carro ou na balada, pense no que vai rolar. Para gada, para gada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Para gada, para gada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Mas depois vai ter paragundo, nosso som vai ser pum. Mas depois vai ter paragundo, nosso som vai ser pum. Encontrar com a galera lá no posto pra sair. Meu carrão com som no talo e cerveja pra beber. Prometi pros meus amigos fazer tudo acontecer. Mas se ela me encontrar, posso até mudar meu rumo. Eu gosto muito dela, não escondo, eu assumo. Caso isso aconteça, o bicho vai pegar. No carro ou na balada, pense no que vai rolar. Paragada, paragada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Paragada, paragada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Mas depois vai ter paragundo, nosso som vai ser Mas depois vai ter paragundo, nosso som vai ser Paragada, paragada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Paragada, paragada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Mas depois vai ter paragundo, nosso som vai ser Mas depois vai ter paragundo, nosso som vai ser Thank you.

com as portas abertas durante a noite. Entra quem quiser. Porém, nesta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim, e nesta noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Sem ponto naquele local. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua, a mais nova dama do som de cristal. Programa do Carlos Pitti. Carlos Pitti. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. Oi, gente, também é o Chororó. Super abraço pra vocês. Alô, meus amigos. Alô, minhas amigas. Um abraço carinhoso aqui do Chico Rei. Oi, gente, também um abraço aqui do Paraná com o nosso amigo Carlos Pitti. Alô, gente, aqui é o Christian. E aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pitti. Tamo junto. Alô, amigos, aqui é o cantor Fabrini. Eu também estou aqui nesse programa que é uma potência. Programa Carlos Pitti. Programa Carlos Pitti. Vamos que vamos, gente. Vamos mandar abraço aqui pro pessoal que tá curtindo, conferindo o programa Carlos Pitti em todos os cantos desse mundão. Brasil, Portugal. E falando em Portugal, deixa eu mandar um abraço aqui pra Adriele Brich. Ô, Adriele, tudo bem? Um beijão pra você, pra todo mundo de Sines, pessoal de Grândola, em Grândola. Também a Sônia Francisco. Olá, Sônia, como é que você tá? Tudo bem? E ao Henrique Rodrigues, o pessoal do Corpo de Bombeiros Voluntários. Parabéns pelo trabalho, um trabalho magnífico. Protegendo vidas, salvando vidas, Corpo de Bombeiros Voluntários de Grândola, em Portugal. Então, Adriele Brich, a Sônia Francisco, Henrique Rodrigues, um forte abraço a vocês e todo mundo de Grândola, Sines, Portugal, inteirinha que tá ligadinho com a gente, né? É, tem mais gente ouvindo aqui, ó, a Terezinha Claudete de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Alô, Terezinha! A Amanda Santos Silva de Piracicaba, São Paulo. O José Edmar de Palmas, no Paraná. A Viviane Serpa Ceruti também tá ligadinha. Ah, quem mais aqui? A Regina Pirola, alô Regina, de Palmas, no Paraná. A Silvia Braschi, ela é apresentadora também, né? Ô Silvia, como é que você tá? Parabéns, sorte com seu trabalho e muito sucesso em São Paulo. A Silvia também com a gente na audiência do programa, que bacana, né? Quem mais, quem mais? Deixa eu ver aqui, a Janete Amaral de Coronel Vivida, no Paraná, também lá em Coronel Vivida. A Rosane da Lastra, a família da Lastra, alô Rosane, é, alô da Lastra, tudo bem? Um forte abraço também. Também, Coronel Vivida, a Franci Maciel. Que bacana. Quem mais que está ligadinho com a gente? A Tâmara Francisca de Jesus e a Catiana Flávia de Pato Branco, no Paraná. Tá todo mundo ligadinho no programa Carlos Pitti. Programa Carlos Pitti. Pessoal, quer ouvir? Vamos tocar a música nova do Carlos Pitti, Passe de Mágica. Não nego que eu não durmo bem sem você. Prometo que eu não fico sem querer te ver. Não escondo que eu sinto tanta saudade sua. Não nego quando falo contigo dá um calafrio. Prometo que seu beijo me dá um arrepio. Não escondo que amo você à luz da lua. Se eu pudesse eu faria um mundo para de girar, eu buscaria você só em um piscar, pra ficar comigo. Só que não dá, sou um cara mortal, não tenho poderes fora do normal, pra trazer você pra ficar comigo num passe de mágica. Não esqueço quando te conheci, fui feliz, tudo que eu vivi, mas agora

música nova de Victor e Léo, O Tempo Não Apaga. Programa do Carlos Pitti. Carlos Pitti. Eu sou Celina. E eu sou Adriana. Nós somos as Marcianas. Nós também estamos aqui com o Carlos Pitti e o Beijo das Marcianas. Alô, moçada, aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Nós também estamos aqui. E aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com vocês. É isso aí, um abraço, gente. Programa Carlos Pitti. Acompanhe o Carlos Pitti nas redes sociais. No Twitter, @ Carlos Pitti. No Instagram, Carlos Pitti Oficial. E no Facebook, Carlos Pitti Oficial. Não nego que eu não durmo bem sem você. Bora, gente! Programa Carlos Pitti pra toda a nossa rede. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado pela presença, dona Miroca. Tudo bem? Olá, tudo bem, Carlos Pitti? Bom, firme, bonito e beleza. E você? Tudo certinho também. Então tá bom. Vamos lá pras novidades da semana. Ah, o que que você tem pra contar pra nós aí? Pois é, a vida não tá muito certinho. É pro Hudson da dupla Edson e Hudson. Mais uma vez? De novo. Em 2011, ele foi internado para se tratar de problemas com drogas e alcoolismo. E agora ele voltou a se internar por drogas. Caramba, hein? Que lástima. A carreira de Edson e Hudson, que parecia a volta ser uma forma de eles voltarem ao topo, né? Porque eles estiveram entre os grandes nomes da música sertaneja. E agora, mais um probleminha aí, fora da carreira, né? É uma que atrapalha muito a carreira deles, né? É verdade, né? O Hudson tá meio enguiçado mesmo, mas ele estava na clínica, saiu para fazer um show beneficente em Americana e depois da primeira música ele desabafou com o público e falou: gente, tô internado, foi ele mesmo que contou pro povo, né? Tô internado por conta de drogas, essa maldita droga e tal. E aí no final ele foi muito aplaudido, porque afinal de contas ele saiu só para fazer esse show, né? Muito bacana. Boa recuperação para ele. Ele que já teve problema com a ex, com problemas de armas também. Enfim, muitas outras coisas, né? Pequenas ou maiores, mas ele teve envolvido sempre aí, né? É, a ex-mulher dele há um ano mais ou menos se suicidou. Eu acho que ele precisa é se benzer. É verdade. Vamos lá, mudando de assunto, de Edson Hudson para... Pra Rio Negro e Solimões. Ah, será que você vai falar do Cowboy Vai Te Pegar? Pois é, isso mesmo. Essa música escrita pelo Rio Negro está entre os primeiros lugares de rádios em todo o nosso país desde o segundo semestre do ano passado. E também foi sensação em Barretos. Sabe o que aconteceu com essa música? Ah, conta aí. Eles fizeram um clipe, né? Muito engraçado. O Solimões aparece como um garotão tatuado, tá? Uma figura. Tem 5 milhões de visualizações no YouTube. É isso que eles estão comemorando. Ah, legal. Uma boa marca, uma boa conquista para eles que ficaram um tempo. Eu não vou dizer assim que eles morreram na praia. Tem uns artistas que têm um nome, né, muito forte, mas acabam focando para outras coisas e nem sempre porque está na mídia, porque não esteja trabalhando, né? Mas estão lá fazendo seu trabalho meio em off, né, para a mídia, mas fazendo shows, produções, gravações, enfim, não deixam de trabalhar. E agora estão voltando à mídia com essa música nova aí. Né? Para dizer a verdade, eu nem gosto muito, mas que o clipe tá ótimo, tá divertido. Quem não assistiu, vale a pena. É isso aí, mas o povo sertanejo gosta, é isso que importa, né, Miroca? É isso aí. E o cantor Luan Santana tá comemorando 23 aninhos, fez aniversário essa semana. É verdade, sabe onde é que ele comemorou fazendo show? Não, aonde? Em Francisco Beltrão, fazendo show na Expo Bel em Francisco Beltrão. É mesmo? É, pessoal do Paranazão. É isso aí. E ele também tá lançando a nova música de trabalho, é a Cetopa, que aliás já tá sendo bem executada na rádio. É verdade, é a música que já foi lançada, faz parte desse novo DVD, mas ele tá agora usando essa música como uma música de trabalho nesse período, né? Isso, o refrão, eu, você, dois filhos e um cachorro, gruda, né? Parece um vírus. E é muito comum na vida de muita gente, não é? É isso que dá graça, ele canta o simples e tá agradando, né? Agora ele vai... com DVD gravado, nova música de trabalho, pé na estrada, show, turnê pelo Brasil todo aí. E tá caprichando, viu? Já está com novo visual e nesse novo trabalho, nesse novo show, ele vai fazer trocas de roupas no palco. Mas assim, de uma forma rápida, né? Nem umas cantoras que tem por aí que demoram 2 horas, né? Pra trocar roupa e o público fica esperando, né? Não, não é não. Eles vão montar uma espécie de cabine giratória que vai dar um truque e ele entra com uma roupa e sai com outra quase que imediatamente. Ah, aí sim, aí fica legal. Porque assim, pro público que tá assistindo também, é chato ficar a introdução, a banda segurando e o artista nada de voltar, né? É cansativo também. É isso aí, tá certo. Profissionalismo é isso. Ah, e o Luan Santana é um diferencial entre todos os artistas do Brasil. A gente não tem dúvida disso. Ok?